Aparelho 2330, segue tráfego em posição de 1 hora. 10 milhas, rumo nordeste, passando, mantendo agora 2310-2318. Agradeço a informação, tá com o empresário 180. Se precisar de mais algum ajuste aí, é só falar. 2330 tem condição de manter 1-6-0? Sim, nativo. Você precisa para 1-6-0 mais, está fazendo 2230. 2-0, está dizendo. Autorizado em Electric 3, reporta estabilizado, ajuste de altímetro no 0 na meia. Apontaremos estabilizados, passaria do 2230. Torre, Oxenar 6326, estabilizado em ILS X-ray, baixado travado. Oxenar 6326, estabilizado em pouso no título 0, voando no 30 graus, 9 não. Estabilizando o lote. Estaria 2230, chama a torre, frequência 198, vou te falar de 5. Muito obrigado e até. Nossa, boa tarde, passaria do 2230. Passaria 2230, boa tarde, com o chute que o senhor está guardando por ali. 1-42. Fecho, 1-42, eu falo apenas mais um tráfego de aproximação que acaba de passar no radar, tá? 142, do comando 46, inicialmente restrito emissão nível 080, guardando a liberação de controle. Chama o mesmo número 208, o Chiler 6142. 208, restrito 080 mesmo, 142. Não foi o 6315 que informou, o 6315 ainda não está pronto. Sim, ele pode pronto com o 6315. Reportaram. Sério, o senhor está autorizado em suporte pronto para decolagem? Liga sessão 350 na saída pública, o senhor é 6142. Senhor é 6142, suba inicialmente até no 2080. Inicialmente 080, 6142. Senhor 6142, informação de tráfego, agora sua posição de 305 milhas, rumo nordeste, mantendo nível de voo 090, com a Kona 10. Tráfego 6142. Senhor 6142, autorizado vai direto Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, senhor 6142. Aciona a identificação dessa via chegada a Bomé de Ouro para nível de voo 050. Chanel 142, autorizado nível 350. Nível ascensão 350, Chanel 142. O 4462 não esteve liberado inicialmente. Qual é que foi? Eu vou 1097. 1097, chama a torre de frequência 198 do sinal 95. 295, tá? Continua aproximação da rua na pista livre e informa o tráfego do colono da pista auxiliar, não vai interferir com o voo. Sente, o governo não vai trabalhar na autorização. Chama o controle 1208. Controle agora 208, obrigado. Bom dia. Autorizado, pouso de pistão 1097. Serra Gofiosca, decolado 50, mantenha a escuta até fora de Itapuã, quando lá, controle 1208, bom voo. Prisão 5, por gentileza, poderíamos levar a produção? 3165 autorizado, salva. Muito obrigado, vamos lá na próxima. Vamos. Salvador, boa tarde, 2017.0 2017, boa tarde, tudo bem, Daniel, decolando Título 0, vento 120 graus, 8 metros. Boa tarde, a minha decola 90, Salvador, 2017. Azul 4462, chama a torre, frequência 1985. 1895, boa. 6305, negativo contato com o centro. Mantenha a torre e chama mesmo na frequência 1251, alterna 12835. 7, mantenha perfil 251-2835, agora 6315, obrigado. 4462, boa. Azul 4462, boa tarde, fechou o primeiro chamado no Pista Livre. Guarda no 4462. Azul 2231, não, eu não posso esperar no lugar. Azul 4462, tudo 4402, tudo 0150 graus, 79. Ele pousa no 0, 4462. Número 0, adiciona a identificação, dessa vez chegada com a média 1 para o nível de voo 0150. Salvador, departure control, Dr. Nongo, 2017, tell us departure. 2017, with the contact protocol, coming to flight level 240, flight direct to Coral intersection. circular de 3.0, pistão 0, vento 120 graus, 9 mais. Essa linha da Paulo 0, 231 passarela. esperando até você se falar, já está na Salvador, boa tarde, Azul, 4045. 4065, contato radar na decolagem, se você está ligando voo no 40, pega o coral no braço. 40 na coral no Bravo, Azul, 4065. Linha decolagem autorizada, pistando 0, vento 130 graus, 8 nós. Tendo a decolagem, 0, 1, 8. Controle 08, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, 1-1-8-8-4, cruza 1400 pés na Pucaracaju. 1-1-8-8-4, contato radar na colagem, foi para nível de voo 230, foi da Puc. 230 na Puc, 1-1-8-8-4, Salvador 230, quanto você para o dia da Caju? Deixa para 2.000 pés, eu deixo no 0 no meio, autorizado o elétrico que hoje eu posso estabilizar. Estabilizado, eu vou no meio, 2-0. Bela Torre, frequência 198, Lima 95. 295. 1884, chama Centro Recife, frequência 1265, decimal 85, alterna 1265, decimal 45. 2685, alterna 2585, 1884, boa tarde. Daniela e Matheus, decimal 0, boa tarde. Autorizada, piscina 0, 0 graus, 9 graus. Autorizada, decolagem 9 0, 1, 2, 5, 6. Papai Noel, Mike Arthur Lu. Papai Noel, Mike Arthur Lu. Mantenha sempre presente com os visuais. Ajude te salivando no 016. Eu, Direto Mati, reporta Livrando CTR. Bota na música do CTR, está estimando o Manati, é 1838. Pode falar, Mike. Mike Arthur Lu. Mike Arthur Lu, iniciante, 1838 copiado. Informe para saber do Tapatapá que Sierra Lima, no sentido oposto ao sul, seguindo para o farol de Tapuã, passando agora 3 mil pés e desci para 500 pés. Um bravo até bem nosso. Tá, ciente, Mike Arthur. Tornando 1256, atenção a 370, Lucas e Pá. 1256, contato radar, tudo para o nível 370, descendo a Puca. 370, vem a Puca, 1256. E a 314, chama todo o frequência 198, vice malado 5. Escolheu mais que a Blue Moussa visual com a aeronave sentido contrário, passando para a vez agora. Sente. 4465, serviço radar encerrado, 60 milhas. Sudoeste, voo Salvador, chama agora o controle de voos, frequência 1201. Autorizado IPAP. IPAP, obrigado. Pode decolar e manter proa até a linha do litoral 1000 pés. E ela atingir 1000 pés, dois salas de corte. Ano 256, estamos sempre em Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. 126.85, alterna 126.45, 126. Em Serra Lima, chama a torre, frequência 118.95. 118.95. Canais autorizados, pistola 0, 140 graus, 9 mais. Aqui no Serra Lima, quando o Tapuã fica no eixo da 17, decolagem. Como trato do litoral rolagem da 17, total para 28, um para 28 alto. Fora de Tapuã, está autorizado o cruzamento para final da 10. Agilizando. Cruzado na 73, eu posso estabilizar. 10 na meia, 10 para 2 mil, chamarei estabilizado, 3172 está. Controle. solo aos 29, ultrapasse a Papai, para o 180, lá de trem. Direto, Charlie Bravo, autorizado o ingresso, cheio da pista, continente 497. Ana 27, chame Recife, em 1251, ao turno de 2235. Recife 1, 2235, boa tarde, 227. Romeu, 90, confirma estimado para pouso, Freio de Santana. Teste, Palma, pelo meu país até o destino. Após o farol da tarde. Eu acho que o ISC inicialmente suba até 2.500 pés, que é a 0.6, agora estamos subindo para 4.500 pés. Ele está bem escrito, subi uma terra a 3.000 pés, o laje autorizado costuma 7, mas pelo 5.0 graus, 7 horas. 233 direito, 121 decimal 9 só. 219. Corre, muito boa tarde, canal 63, 27, ponto para 10 pronto. 327, alinhar e manter, que estão no zero. Alinhar e mantém, que estão no zero, canal 63. Vitor de Juliette, será me autorizado, chancar. Sérgio 327, após a decolagem, manterá voo até 4 mil pés. Colagem autorizada, pistão 0, vento 140 graus, 8 mais. Colagem autorizada, pistão 0, após a decolagem, mantém voo até 4 mil pés. Jet Air Bravos, pistão controle 208, decolagem 3. 208, você entrava? Até o Jet Air Bravos? Abatendo Juliette Solo Bravo, contato rolar a decolagem, o voo de Coral, subida até 3 mil pés inicialmente. Voo de Coral, recito 3 mil pés, Juliette Bravo. Tráfego como número 2, aporte na loja para ingresso. O meu navio da Rosco Whisky é autorizado a subida para 4.500 pés. Autorizado a subida para 4.500 pés, novembro, Rosco Whisky.